O STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu nesta terça-feira, 19 de outubro, pela extinção do processo criminal envolvendo o ex-presidente da Vale e outros 15 funcionários da empresa que foram denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais por crimes ligados ao rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido no dia 25 de janeiro de 2019. O processo tramitava no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma vez que o STJ havia aceitado a denúncia do MPMG feita em 2020. O Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, disse que respeita a decisão do STJ, porém não concorda com a decisão, pois entende que o Tribunal do Júri de Brumadinho tem o direito de julgar as 16 pessoas denunciadas pelo MPMG. Bom, por mais que tanto o Ministério Público de Minas Gerais quanto o Ministério Público Federal, através da subprocuradora Luísa Cristina, tenham manifestado ao STJ que, na nossa visão, não há nenhum tipo de imputação penal de crimes praticados contra bens da União e interesses da União na tragédia de Brumadinho. Demonstramos, inclusive, que o Rio é estadual, os danos não comprometeram o Rio São Francisco e também que no acordo civil, sequer a Vale suscitou essa questão relacionada a eventual crimes contra patrimônios e bens da União. O STJ entendeu que está subentendido na denúncia a prática de crimes contra interesses da União e, portanto, fixou a atribuição da dona Vara da Justiça Federal para processar a denúncia apresentada pelo Ministério Público de crime de homicídio em relação às 272 joias que foram mortas pelo descuido, o desvelo, o desamor com as vidas humanas. Nós entendemos agora que, eventualmente, caberá embargos do Ministério Público e também que nós podemos viver uma situação lá na frente um tanto complexa, porque o Ministério Público Federal, de primeira instância, em Belo Horizonte, pode pedir o arquivamento dessa questão perante o juiz criminal e a matéria futuramente ser devolvida ao Tribunal de Júri de Brumadinho. Nós entendemos que a competência é da Justiça Estadual e que o Tribunal de Júri de Brumadinho tem o direito de julgar os crimes que são imputados aos ex-dirigentes e às demais pessoas que comandavam a Vale naquele momento. Nós lamentamos, entendemos que não foi a decisão mais adequada, mas, obviamente, temos que respeitar a decisão, o julgamento dos juízes, ministros do Superior Tribunal de Justiça. Também lamentamos que essa matéria tenha sido discutida em habeas corpus, que é uma via que não comporta provas. Portanto, o Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público Federal continuam atentos à matéria, esperando que, posteriormente, se reconheça a justiça estadual como a competente para julgar os crimes contra a vida de tanta gente. Se a decisão do STJ for mantida, o caso será julgado pela 9ª Vara Federal de Belo Horizonte. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.